deusa da sofrência. Nem vem com esse papo que você vai se arrepender. Nem vem com essa cara de pau. Essa história, a vítima sou eu. Nem vem, já tô calejada de tanto apanhar de você. Nem vem dizendo que vai mudar. Não sou boba pra acreditar.